3, 2, 3, talvez um 37, autonomia de 3:40, alterna em Ribeirão Preto. Federal 9975, declarado 5 Uno, chame o controle Uno no 9-8, boa viagem. 7198, obrigado senhor, bom dia. Bom dia. O controle de Salvador, bom dia, boa tarde, Federal 9975. Boa tarde, Federal 9975, contato radar, suba para o nível 360 na saída da EMA. Só para o 360, saída da El, Sideral 9975. Deve ser a Serra, visou para o local de pouso? É, negativo, frequência livre. É, ok, correto. Então 3283, táxi via Índia Alfa, seguindo a aeronave da companhia, no ponto de espera da torre 1-9-5, com voo. Pegar a aeronave da companhia, ponto de espera 3283. Tráfego 1 hora 10 milhas, rumo nordeste, cruza 4.500 pés para 2.000 pés, um Boeing 737. Controle Salvador, 722-302, apoio de Elefa. Autorizado Elefa, o parceria 2230. Elefa 2230. Afirmativo, livre, parceria 2230. 8022. Sol 2008, estabilizado em LSX-8, dá 1-0. Sol 2008, chame Torre, Salvador em 1-8, decimal 95. 1-9-95, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Sol, boa tarde, Sol 2008, 3,5 milhas por Intercerra, estabilizado em LSX-8, dá 1-0. O 2008, continua aproximação, a parte terra, transpôs baixada de travado. Continua aproximação, informa baixada de travado. 2008. Dia, chegada bom para 2.000 pés, o Kenegal no 015. Confirmando para 8.000. Negativo, 2.000 pés, Kenegal no 015, gol no 885. Bom, no 015, para 2.000 na ponte, o gol no 885. Federal 9975, chama o centro, Recife em 1, 25 decimal 1, alterno na 33 decimal 95. Vai chamar Recife 251, alternando 3395, Federal 9976. 3526, acione a identificação, prosseguindo a chegada bom, fique NH1 no 015, reporte no ponto e dá a descida. 15, o Ana Lagoinha presente, o Trife. Direto para o Torino, 0 curva esquerda, 198, 5073, o transporte do Trife. posicionamento correto, chama para pushback acionamento. Depois era para pushback acionamento. Tráfego já avistado, livre pouso, pista 1-0, vento 120 graus, 9 nós. Ele pousa na pista 1-0, voo 2008. Oi, Salvador, boa tarde, são 3805, ponto de espera, mantendo o ponto. Está 3805, mantém o ponto de espera. Mantém. Nave decolada provavelmente do LC acionado 01115 na escuta do controle. Nave acionada 0115 na escuta do controle. Zero 05 visual com tráfego na curta final. Após o mesmo ali, mantém. Ali mantém, pode mesmo, tá? 3205. Salvador, boa tarde. Voo 1964, informação, por favor. Voo 1964, boa tarde. Adiciona a identificação dessa via chegada da Mari para o nível 050, QNH 1015. Bota Tango, esse é o meu Tango, controle. O 2008, sala 58, livre à direita, chama solo 121, decimal 1. Direita, 2008. Solo Salvador, voo 2008, então. O 2008, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, da Juliette, 2008. Livre colagem no 0, tá 3, 2, 7, 3, ponto espera da 1-0, pronto. Ali mantém, tá 3, 2, 3. Ali mantém, tá 3, 2, 3. Tripe 5626, prossiga. Depois vai voando direto pelo. Você tá praticamente na ponte pelo. Tá certo, então. 8. 298, 305, boa. Salvador, boa, tá 3805. 3805, contato radar, suba para o nível 340 na saída da Delta. 340 da Elton, 3805. Suba direto na Elton, 3805. Autorizado, Elton, 3805. Direto da Elton, 3805. Sobre o trip 5626 de Aldeceira. Trip 5626, desça para o nível 060. 060. Passaredo 2230, chama centro Recife 128, decimal 8, alterna 12, meia decimal 0. Recife 128, vazia 0, 2, 2, 3. Controle Salvador, muito boa tarde, Oceanema 326. Boa tarde, Oceanema 326, acione identificação na Prodimare para interceptar a chegada à Mare, QNH-10015, reporte no ponto ideal de descida. Ficou. Oceanema 326, desça para o nível 070. Leve o central autorizado, né, 326, alguma velocidade recomendada? 3 decolado ao 02, chame agora controle 119, decimal 8. 1198, graças. Quatro 1 no meio desse para o nível 080. 080. November Alpha, chama para regresso. November Alpha, prossiga de retorno via corredor interlado. Retorno, corredor interlado, vídeo no liberal. Controle, está 3283, decolado. É 3283, contato radar, suba para o nível 360 na saída Arbor. 360 Arbor, está 3283. Mas 64 autorizado por hoje de Itap. Está 3283, pode voar Argo? Ou Elefa? Autorizado Elefa, TAN 3283. Autorizado Elefa, TAN 3283. Azul 4116, reduza para 2209. Reduzindo para 224. Azul 4116, número 5 na aproximação. Xanima 326, reduza para 2209, é o número 4 na aproximação. Reduzindo 2209, 6326. Bono 964, desça via para 2000 pés, QNH 105. Via para 2000 pés, QNH 105, Bono 964. Bono 885, autorizado final, ILA X-Ray, pistão na 0, reporte estabilizado no localizador. Reporte será estabilizado, Bono 885. O controle, podia confirmar para o 5626 qual o número na aproximação? Número 3, o TRIP 5626. Muito grato. 6326, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa norte, o limite é radial 280 de Salvador. Esquerda norte, limitado a radial 280 de Salvador, o 6326. Veral, Fachame Torre, 198, decimal 95. 198, decimal 95, índio Veral, obrigado. 13805, chama centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 525, 13395, 3205, boa. Trip 5626, desça para 4000 pés, QNH 1015. 4000 pés, 1015, 3026. Canem 326, desça para o nível 050. 050, 326. Azul 4116, desça para o nível 060. 060, azul 4116. Meridão 97, Wayne Abebrau. Como previsto, 360 a 3 milhas da cabeceira. Reporta 4 milhas afastado, 5360, Wayne Abebrau. É a radial 270 do VR de Salvador. Tango, ciente informação, papá, está transportando em termo. Mirizou, gol no 88. Do 416, curva esquerda pro A0, 1-0, limite radial 270 de Salvador. 0-0, limite 270 de Salvador, ao 4-1-1-1. 1-8-8-5, chame torre de Salvador em 1-8, decimal 95. 18-95, obrigado. Salvador, Xené 63, portão 09 para Guarulhos 34. A gente temos o 360 pré-aprovado, aceito? Sim, aceito. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 10, Bridge Upper Zulu 16, saída da Euleda Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5103, coteja. Contra 4, 0, descendo 080, encerra tango. O QNH é 1-0-1-5, é isso que encerra tango. 1-0-3, contra a bola 19-8, 2, Cané, 6-3-1-5. Encerramento com a Edson para prospecção. Reportar, 6-3-1-5. Recife 1-2-8-8, alterno 1-2-6-0. Recife 1288, 1260, tá 3223. Trip 5626, desça para 2000 pés, QNH 10105. Vetoração para sequenciamento, curve à direita na proa 225, limite ao localizador. Direita 225, limite ao localizador, 2015, 3000. Controle Salvador, o Serra Tango estava voando na proa de Salvador. Qual a proa autorizada lá no Serra Tango? Pro de Mário, vai interceptar a chegada a Mário, uísque e Serra Tango. Controle, controle, Serra Tango. Xanema 326, curva direita pro A060, vai interceptar a radial 280 de Salvador. Direita 060, para interceptar 280 de Salvador, 63. Uísque e Serra Tango, foi pro de Mário para interceptar a chegada a Mário. Confirme pro Serra Tango, Mari. Afirmativa. Até 050, 6386, radial 2020 de Salvador. Enter. Gol no 964, autorizado para o crescimento? Autorizado, gol no 964. Repassando o dono. Trip 5626, curva esquerda, proa 145, vai interceptar o localizador. Esquerda 145, esquerda no 45, está autorizado a interceptar, reportando estabilizado, outro tempo. O nome é 4, me torce no noite, decimal 95. 295, o nome é 4, 63, 26, para 4 mil pés, general no 0, no 5. 4015, 63, 26. Azul 41, no 6, desce para o nível 050. 050, 4016. 5626, corrigindo, curva esquerda na proa 120, 120 autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 120, reportaremos, tudo bem. Curva direita para 060 para interceptar radial 280 de Salvador. Direita 060 para interceptar 280 de Salvador. Puxando 63, 26, desça para 2000 pés, QNH no 095 autorizado. Final ILS X-Ray pista 10. Para 2000 pés, 1095 autorizado, ILS da 10063. Azul 41 no 6, desça para 3000 pés, QNH no 015. 3000 pés, QNH no 015. Azul 41 no 6. Gol 1164, desça para o nível 050. 5064. Whisky Serra Tango, desça para o nível 060. 060, Serra Tango. Carta está travado, gol 1964. Gol 1964, sempre pulo, pista no zero. O vento 150 graus, 0 na plancha. Afirmativo, nervoso, gol 964. Dia November Alpha, Solas 13, confirme, segue para o Pátio 4. Pátio 4, gol 4. Utilizado backtrack, reporta livre na pista. P26 está estabilizado, campo à vista. Descobrindo 26, chame torre Salvador 1 no 8, decimal 95. 95, boa tarde. Muito boa tarde, o Trip 5626, 9 milhas. Trip 5626, continue a aproximação, reporte externo, tem de pouso baixado, travado. Tá aí, o Trip. Testando a radial 287 Salvador. Entendi. Patrono no meia, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, reportará estabilizado no localizador, azul 419 no meia. Chame torre Salvador 1 no 8, decimal 95. 295, boa. Vai ser estacionado em Jana Beberal. Passou externo, Trip 26, trem checado. Trip 5626, continua a aproximação, guardando a pista livre. Oi, Salvador, Xené 6326, boa tarde. Xené 6326, continua a aproximação, porta marcador externo, tem de pouso baixado e travado. Como o tráfego que o procede está 4 milhas da cabeceira. 7, está reduzindo, 6326. Rolo 964, Solas 15, livre à direita, chama Solas 211. Direita, Solas 211, Rolo 964. Boa tarde, 964, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, 1964. 064, desça via para 2 mil pés, que é negar 105, reduza para 2209. Repulsar o 220, 2025, ou 164. Azul 4196, chame Torre Salvador 1 no 8, decimal 95. 1895, Azul 4196, obrigado. 1164 autorizado, final ILS X-Ray, pistão 1-0, reporte estabilizado no localizador. Botar estabilizado, final ILS X-Ray, 1-0. Que Serra Tango desça via para 2 mil pés, QNH 1015. Sendo via 2 mil pés, 1015 azul, Serra Tango. Última 1, utilizando manobras, por gentileza. 21, 516, 21. Foi Alfa, antes da Juliette, voo 964. Voo 964, táxi via Juliette, portão número 2. Juliette para 2, voo 9964. Então, Salvador, boa tarde. 3193, a sua informação também. Autorização garantida. Boa tarde, 3193. Saída prevista da Eulê da Monte. Aguarde cópia. É, 6326, vento 1-10 graus, 09 nós. Livre pouso, pista 1-0. Livre pouso na pista 1-0, 6326. 6 táxi via Alfa, Kilo Pátio 3. Alfa, Kilo Pátio 3, para 562. Salvador, 35490 para pushback, acionamento Pátio 3. Gente, o 5490, coordenação com a equipe de solo, após parada da aeronave da companhia no Pátio 3. Está autorizado de chamar o táxi. Batista, parada, livre, enquanto o táxi. 93, pronto para a cópia. Autorizado Galeão, nível 360, via Perzulu 1-0, saída da Eulê da Motiva. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-9, decimal 8, aciona 5-1-0-7, coteja. Planejamento correto, chama para pushback acionamento. Tem 2000 ali para nós. Boa tarde, 6326, táxi de Alfa, é partente da Juliette. Alfa, 6326. Ele pousa, azul 4116. Informar sete operações. 326, táxi via Juliette, portão número 7. É 326 até agora, senhor. 326, táxi via Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, obrigado, 6326. Azul 4116, Solos 22, livre à direita, chama Solo 121, decimal 1. 1211, ao livrar à direita, azul 4116, obrigado, boa tarde. Catango, autorizado final, INS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado o procedimento X-Ray da 10, a reportar estabilizado, Serra Tamo. Taxi Alfa, reportante da Juliette. Taxi Alfa, reportante da Juliette. Taxi. Abaixado, travado, final de 6 milhas. Voo 1164, tráfego agora do estado, livre pouso, pista 90, vento 140 graus, 08 mais. Gente, livre pouso na pista 10, ou 1164. É o meu tanque controle? Romeu Tango, controle. Confirme a posição no momento. O 490, 47 de DOB, 4 de autonomia. Alterando o salvador para cá. 147 a bordo, altímetro no 0 no meia, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8-5-9-5, com voo. Táxi via Alfa, 295, obrigado, boa tarde. 4-9-6, mantenha-se da Juliette. Essa Júlia, essa do 4-1-1-6. Ô, falador, muito tolo. Pode achar a área 6-1-4-2. Rádio 6-1-4-2, saída prevista, Puca Transição, Aracaju, aguarde cópia. Puca Royal, sim, aguarda, 6-1-4-2. November Fox, aguarde o número 2 para a cópia. Paulo, bom, 964, liberando a direita. 964, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Claro, 9, para o Juliette, 964. 5-4-1-6, faz o trip, segue via Juliette, portão número 8. Visual do trip, passou, portão 8, 5-4-1-6. Observador, CNN 315, para o 9, por pega, será mesmo. Gente, aguarde, 6315. Aguarde. 5490, totalmente pronto, fazer quase? Afirmativo. Autorizado, Daniel, decolar, pista 190, o vento 130 graus, 099. Gente, ali decola, 190. Bom, 964, pode confirmar a posição. 964, autorizado via Juliette, portão 612. Ok, Juliette, portão 612, 964. 6315, coordenação com a equipe de solo, após parada da aeronave da Azul, do portão 8, está autorizado, chamar o táxi. Pode ser a contra o táxi, meu 42, pronto para cópia? Serra Tango, continua a aproximação na parte externa, então a gente pôde baixar travado. Serra Tango, solicita a modificação da presente e gravado para a direita, pousada 17. 7, Serra Tango, plano cancelado 27, autorizado base pela direita para a pista 7, reporta na curta final. A gente reportará na curta final da 17, Serra Tango. Disposição simples para o pushback e acionamento? Ah, sim, o farol. November Fox, pronto para cópia? Do Maceió, no Mil Pés, corredor forte, decola da 17, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 0260, coteja. Controle boa, este é o Trip 5490. Boa tarde, Trip 5490, contato radar, suba para o nível 200 na saída Momo. Na Momo poderia voar direto Momo com referência, Trip? Afirmativo, Trip, corrigindo, Trip 5490 ao cruzar 2500 pés autorizado, pro de Momo. Afirmativo, para os 2500 pro de Momo. Tilão November Fox, autorizado o acionamento, Tilão pronto, táxi. Sete, Tocina, 6315, estamos com 159, 154 a bordo, 5 horas e 10 até na confim. 5-4 a bordo, altímetro no 0 no meio, aguarde para o táxi. Pode olhar, presidente. Sou eu, Whisky Serra Tango, de base para sinal, baixado e travado, 1-7. Whisky Serra Tango, livre pouso, pista 1-7, vento 1-5-0 graus, 0-9-9. Livre pouso, 1-7, Whisky Serra Tango. Portão 612. Ok, então vai dar a finalização aqui, mostrando a posição no pátio. Ok, vamos informar o centro de operações. Taxi, doutor 3193, 85 a bordo, 330 alterna com fim. 85 a bordo, altímetro no 0 no meia, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1895, bom voo. Índia Alfa 1895, obrigado, boa tarde. Whisky Serra Tango, Solas 3-0, autorizado backtrack, seguir para o Pat 5. Solas backtrack, seguir para o Pat 5, Whisky Serra Tango. Metriz 1-5, segue em frente, mantém através do portão 7. Segue em frente, mantém através do 7, Metriz 5. Autorizado, táxi até interseção, reporte para ingresso. Estou em Salvador 3193, está pronto, ponte 0 no 0. Então 3193 ali mantém. Ali mantém no 0, 3193. Romeu Tango, é o controle. Sim, na mudança de setor, Yankee Romeo Tango. Salvador, é o 5490, poderia voar direto Petrolina? São meia dúzia, após segue via Índia Alfa no ponto de espera torre 1-9-5, com voo. Quatro nove zero, após Momo, motorizado. Após Momo, direto Petrolina. Tá, 3193, decolagem autorizada, o vento 120 graus, 092. A 3193, decolagem 33, chama controle 119, décima 8. 198, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, são 3193. Tarde, são 3193, contato radar, suba para o nível 360, saída da. 360, é possível a Prodel, senhor? É possível. Model da presente da 319. Lever Fox, livre ingresso, Lever Fox, alinhado, pronto. Decola de imediato, autorizado. Gente, eu nem mantém inicialmente o questionamento 3-5. Tirou na VM Fox, mantém a posição. Autorizado, chama para o táxi. Ele está, livre posicionamento, chama para o táxi. Na M3, 1-5, vento 1-0 grau, 08 nós, decolagem autorizada, pista 9-0. Iniciando agora, o M3, 1-5.

Quilo 9 Fox, chama agora o controle em 199, decimal 8. Bom voo. 199, 80, ponte. Boa tarde, Papai Romeu, Kilo November Fox, decolado de Salvador, está ingressando no corredor forte pela praia de Buraquinho na pista. Papai Romeu, Kilo November Fox, prossiga o visual para Marcelo Via, corredor forte, mantendo 1000 pés, Kilo November Fox. Ciente, mantém 1000 pés no corredor forte, Kilo November Fox. Salvador, Genometria Esquente, poderia voar a parte, fazer presente? Autorizado Leda, Oxana 63, 15. Já salvando Leda, 6315. Oxé, Caixa Pegas, controle 1, 19, decimal 8, põe 18, decimal 95. Acione o código transponder 0123. Atua então, informação em curso aqui é deck, altímetro 10, 15, 1015. Tenha uma boa viagem. Vamos receber? Boa viagem. lá, chama ponto pro táxi, que é Quebec Serra. 9M Fox, quando possível, informa o estimado para ingresso na terminal Aracaju e o estimado de pouso. Sim, já vai. O vento 110 graus, 07 nós. Como tráfego à esquerda, deixo decolagem, mantendo nos meus pés. Um corredor forte não interfere com essa decolagem. Tem tráfego, tem livre decolagem, outra. Salvador, que é o 9 Fox, estima pouso em Maceió, 20h45 Zulu, ingresso na terminal Aracaju às 45 da próxima. Sente ingresso no 845 e pouso 2045. Controle, sente pilo 9 Fox. É 315, chama o centro, Recife 125, decimal 1, alterno na 33, decimal 95. 125, 1395, boa tarde, 135. Boa. Cardume ali de condores ali na primeira metade da pista, à direita do eixo de decolagem, entre a taxiway e a pista, tá? Tem bastante passarinho, ó. Gente, tava sobrevoando ou tava em solo? Não, deixa eu tava sobrevoando. Tá, ok, obrigado. Valeu. Boa viagem. Obrigado, gente. Bom trabalho. Autorizado, Gondo 966. Recife cordial, boa tarde, 6142, Oceané. Boa tarde, Oceano 6142, contato radar, suba para o nível 350, autorizado voz direto, Romeu Foxtrot 018. Muito obrigado, Romeu Foxtrot 018, subindo para o 350, Oceano 6142. Oceano 6142, apenas para informação de tickets, tráfego 12 horas 3 milhas, sem indicação do modo Charlie, o tráfego está mantendo 1000 pés. Gente, 6142, muito obrigado. Estamos já cruzando o 3700 de ascensão. Pronto para 42009? Pronto, 2009. Autorizado Ilhéus, nível 240, via Golfo 677, saída da El, transição Coral. Decola da 10, curva à direita, controle 199.8, aciona 5134, coteja. Autorizado nível 240, Golf 676, da El Coral, decola 10, curva à direita, 5134, 119.8. 119.8. Engajamento correto, para prospeccionamento. Camarada. Solo Salvador, boa tarde, do 4065, pronto para a cópia, com a Quebec. Tarde 4065, autorizado Campinas, nível 340, via Perzulu 10, saída da El Leda Mótica. Decola da 10, curva à direita, controle 119.8, aciona 5140, coteja. Fomos autorizados para Campinas no nível 340, decolando a pista 10, saída da El, São Leda, direto Mótica. Segue a Perzulu 10, segue o plano conforme notando. Transponder é 5140 e o controle Salvador em 119.8. Protejamento correto, chama para prospeccionamento. Chamará azul, 65. Salvador, voo 18. 2884, informação Quebec 210 Aracaju. 20 graus, 08 mais. 2677, saída Uca, transição Aracaju. Decola da 10 por via esquerda, controle 119 decimal 8, aciona 5150, coteja. 230, aerovia 1677, Uca, Aracaju, decola da 10 por via esquerda, controle 198, transporte 5150, 1884. Planejamento correto, chama para inspecionamento. Autorizado também após pelo, prosseguir via para 2000 e o procedimento final ILS X-ray pistão na zero, reporte estabilizado no localizador, voo na 097. Curva esquerda, controle 199 decimal 8, aciona 0171, coteja. Verão, afasta corredor forte, 20 milhas. Uma controle em 119, decimal 8. 098, no Quebec Serra. Ou? Olhei de passar um quilo Quebec Serra. Captando quilo Quebec Serra, prossiga visual, corredor axé, mil pés. Autoriza 2500 direto. Autorizado, quilo Quebec Serra. Grato. Tô na chama, pronto, táxi. Copiou o Índia 9 Beralta. Índia Romeu Tango, é o controle.